vida é minha, você tem o dono. Filho, não precisa mais viver assim. Filho, olha para mim, a sua vitória está em minhas mãos. Saiba que eu sou